Analão, vamos pra Magaladela. O Pedro, sou original. Hoje o céu tá tão bonito. O vento trouxe o seu cheiro pro meu colchão. Deixa o mundo afora girando. Aqui dentro é só nosso coração. Já cansei de tanta pressa, de cobrança e solidão. Quero só você comigo, sem razão, sem direção. Vamos viver sem se preocupar com o amanhã. Deixa a vida levar, seja o que for, tá tudo bem. O tempo passa e a gente nem vê. Quando tá junto, amor, tudo faz sentido também, também. Abre um vinho, liga o som. Deixa o riso tomar conta do lugar. Se tem amor, o resto é vão. O futuro a gente aprende a improvisar. Não tem mapa pro destino, mas tem beijo e tem abraço no caminho. Vamos viver sem se preocupar com amanhã. Deixa a vida levar, seja o que for, tá tudo bem. O tempo passa e a gente nem vê. Quando tá junto, amor, tudo faz sentido também. Se for pra sonhar, que seja já acordado com você do lado, meu mundo é mais leve. Mas o amor é grande e com você, meu bem.